Hoje, dia 1 de novembro de 2015. Que maravilha, hein, amados? Já perto do final do ano, quem já está fazendo seus planos, né? Hoje vamos crescer um pouco aqui na Palavra de Deus, na carta que João escreveu às igrejas e a nós também, em Apocalipse, capítulo 2. Carta que o Senhor mandou que ele escrevesse à igreja de Éfeso. Você pode acessar todas as outras mensagens em www.vidanovaitabuna.com.br. Pode também copiar nosso material que está lá disponível para abençoar a sua vida. Quero mandar um abraço para os irmãos americanos aí que estão ouvindo, acompanhando. Deus abençoe vocês. Logo, logo a Vida Nova vai chegar aí. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Fique atento, não quero demorar muito hoje. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço suas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreendo o que o Espírito declara às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar, feche teus olhos um pouquinho. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, fala conosco. Seu Deus bom, cheio de graça e misericórdia, e nós temos certeza de que o Senhor vai nos instruir, vai dar direções claras a respeito da nossa vida. Eu sei que o Senhor é um Deus cheio de favor e de misericórdia, e nós podemos sempre contar com o Senhor. O Senhor é capaz de abrir nosso entendimento para entendermos a Tua Palavra. O Senhor é capaz de nos dar poder para cumprir a Tua Palavra. O Senhor é capaz de alterar os nossos pensamentos. O Senhor é capaz de nos fazer ter princípios tão fortes, tão arraigados no Senhor, que vão alcançar e vão marcar outras vidas. Marca-nos assim, Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos que o Senhor nos marque de forma tão forte que deixe uma cicatriz para sempre, que possam ver as marcas do Evangelho em nossas vidas. Em nome de Jesus, que cada família seja impactada, cada família seja tocada, seja inspirada, cada família seja aperfeiçoada, Senhor, em nome de Jesus, pela Tua Palavra. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém ou não? Resumidamente, quero lembrar para vocês a situação da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja muito preciosa. Teve a presença ali do apóstolo Paulo, teve a presença de grandes irmãos, muito ungidos, muito abençoados, muito cheios da palavra. O próprio Timóteo teve um tempo, provavelmente, ali bispo sobre Éfeso, mas nesse tempo João era bispo sobre essas igrejas, era o responsável. Uma vez que ele foi para a ilha de Patmos, provavelmente outro irmão assumiu o seu lugar. E ele estava preso porque ele era fiel ao Senhor, e a fidelidade dele ao Senhor custou muito caro. E ele foi preso, e ali ele passou provavelmente os últimos dias da sua vida. Então o Senhor aparece para ele, manda ele escrever cartas às igrejas, e essas cartas servem para nós até hoje, para nos orientar, nos admoestar. E aí o Senhor manda que ele escrevesse. ao anjo da igreja em Éfeso. O anjo é o mensageiro, é o pastor, é o irmão responsável por aquela igreja em Éfeso, que provavelmente não se reunia em um lugar só, a não ser de forma muito clandestina, muito escondida, porque a igreja era perseguida. Mas, eminentemente, eles se reuniam nas casas. Então, quando se diz igreja em Éfeso, a igreja é uma localidade. E essa carta foi lida ali, de casa em casa. Provavelmente, eles não tiveram um momento único para ler para todos os irmãos. Não, por mais que se reunissem alguns grupos juntos, eles precisaram difundir isso de casa em casa. Quem está comigo, diga um amém. Assim declara aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros. O próprio livro de Apocalipse explica que as estrelas são os anjos da igreja, são os servos do Senhor que ministram ali nas igrejas. E os candelabros são as igrejas. Então, o que o Senhor está dizendo é, quem está dizendo isso é aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as estrelas. Ou seja, quem mantém um ministério é o Senhor, amém? E ele também tem os candelabros que são o símbolo da igreja aqui. Então, quem diz quem é pastor ou não? Quem diz quem cuida ou não? Quem diz que grupo é igreja ou não? É Jesus. Só que tem uma coisa. O que nos faz permanecer não são os títulos, mas é aquele que dá autoridade. Então, o que faz um pastor pastor não é o título de pastor. O que faz o pastor pastor é a unção que Deus deu e o serviço que ele faz. Se a igreja tiver sensibilidade espiritual de ordená-lo, de pôr as mãos, a igreja está certa. Mas às vezes a igreja ordena precipitadamente e aquele que é ordenado não se comporta como pastor. Às vezes a gente se tem como igreja, mas só por já ser igreja, a gente abre mão de alguns princípios e aquele grupo que já foi igreja deixa de ser igreja, mesmo que tenha uma placa escrita igreja. Então, o que nos mantém ministros, o que nos mantém igreja é o Senhor Jesus, amém? Isso é muito importante você lembrar, porque hoje em dia nós somos tentados muitas vezes a fazer a obra de Deus sem Deus. Quer fazer a obra de Deus sem Deus? É não contar com a ação dele, querer fazer de forma humanamente estratégica. Isso sempre vai dar errado, porque a igreja ela não cresce por estatísticas, ela não cresce por estratégias humanas, a não ser que elas sejam arrancadas da palavra de Deus. Amém ou não? Então vamos pensar a igreja de uma forma que parte de Deus para nós, e não de uma forma romana, católica e de outras religiões que acham que parte da igreja para Deus, como se algo que nós fizéssemos obrigasse Deus a alguma coisa. Deixa eu explicar uma coisa. A bênção de Deus já está sobre nós. Quando você faz alguma coisa de obediência a Deus, isso faz bem a você e a sua igreja. Mas por mais que você faça, se for algo que Deus não mandou, não vai dar certo. O que é que nós em Vida Nova entendemos que dá certo? Discipulado 1 a 1. Igreja nas casas, cada crente um ministro, cada crente um discipulador, cada casa uma igreja e a nossa igreja uma casa. É nisso que nós cremos. Resumidamente, esse é o ministério da Vida Nova. Cada crente um discipulador, cada casa uma igreja e a nossa igreja uma casa. E nosso trabalho é em cima disso. Vidas curadas, pessoas curadas que curam outras pessoas. Pessoas que não se rendem às suas feridas, pessoas que não se rendem aos seus traumas, pessoas que não se rendem às suas limitações, mas pessoas que começaram a enxergar que Deus, quando é o primeiro lugar na sua vida ganha um sentido maior. O que aconteceu com sua vida? O que aconteceu com o que lhe motivava? O que aconteceu com aquela empolgação do dia que você recebeu Jesus? Eu quero dizer para você que Ele pode restaurar tudo isso. Assim declara aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conhece suas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança. Que igreja exemplar, né? Igreja que trabalhava arduamente. Às vezes eu leio esses textos e fico preocupado, porque, meu Deus, eu nem trabalho arduamente. Vai ser de mim. Às vezes a gente olha para o texto desse e diz, é verdade, o Senhor quer nos fazer voltar ao primeiro amor. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas antes de Deus querer fazer voltar para o seu primeiro amor, Ele está elogiando a igreja porque tem um trabalho árduo. Pergunta, você tem um trabalho árduo? Eu tenho um trabalho árduo? Não, eu não estou falando daquele trabalho que você ganha dinheiro. Eu estou falando do trabalho que você ganha alma. Você já pensou que é o Senhor escrever isso para a gente e dizer assim, olha, eu conheço o seu trabalho árduo. Irmãos, isso tem que lhe constranger. E como eu tenho falado, Deus, Ele mostra a ferida, mas Ele a cura maior do que a ferida. Interessante porque Caim sabia disso em Deus. Estava lendo Caim e Abel, e aí Caim diz, será que o perdão não é maior do que o pecado? Ele sabia que o perdão é maior do que o pecado. Mas o problema é que ele usou disso para pecar. Nós sabemos como Caim que o perdão é maior do que o pecado. Que a graça, eu estava pensando em umas figuras assim, eu gosto de brincar com as palavras. Eu até botei uma no WhatsApp da igreja, felicidade. É a cara da vida nova isso, né? Felicidade. E eu pensei em um outro que eu vou botar aqui, assim, fim, começo, e a graça fazendo isso ser possível. Nós sabemos disso. Que a graça transforma o fim num recomeço. Todo fim, para quem vive a graça, é um recomeço. Só que a gente sabe tanto disso, que muitas vezes damos a liberdade para fazer uma carne. Existe uma alma pela qual você trabalha arduamente? Pergunta, não responda, por favor. Uma só alma. Nós vamos, e eu tenho pensado, orado por isso. Nós vamos em nome de Jesus. Não conseguimos esse ano ainda, mas eu fico feliz porque nós estamos no trilho. E ano que vem, nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Minha meta é que nós alcancemos pelo menos 100 pessoas. Ou contando já com aqueles que estão aqui. Aí você diz assim, pastor, não é carnal ter uma meta? O que é mais carnal? Eu tenho uma meta e trabalhar e levar vocês a trabalhar? Ou não ter meta nenhuma? Talvez não seja até carnal eu pensar em um número. Mas, se com números está difícil, imagine sem números. Outra coisa, não são números, são almas. E a minha ideia é que nós, até dezembro, até 31 de dezembro, nós vamos ter mais dois novos núcleos. Tenho orado por isso, Deus tem feito coisas muito melhores do que eu planejei. E vai ser um tempo de muito trabalho. Né? E eu pensei, Senhor, mas eu leio sobre isso, vou em congresso e tudo, a maioria das igrejas tem problema em multiplicar porque não tem liderança. Nós temos um problema engraçado, nós temos liderança para os núcleos, não temos gente para botar nos núcleos. Aí eu falei, então não vou multiplicar. Aí Deus falou assim, mas não é essa a fórmula. Uma família não começa com filhos, começa com os pais. E se forem saudáveis, eles vão gerar filhos. Eu falei, amém, Senhor? Olha, nós investimos tanto em ensino aqui de qualidade. Quem estava aqui na escola bíblica de manhã sabe o que eu estou falando. Crentes maduros, crentes na palavra, crentes que abrem a boca em qualquer lugar. E os pastores e os irmãos dizem, pô, senhor, sua ovelha é bem preparada, hein? Mas se nós não nos dedicarmos arduamente pelo menos uma alma, tudo isso é em vão. E todo o nosso trabalho árduo é só para botar comida em casa. E a Bíblia diz que nós devemos gastar o nosso dinheiro com o que é pão. E ele não está falando de pão que come, ele está falando de prioridade. Então gaste seu tempo com o que é prioridade. Nós vamos, até 31 de dezembro, se Deus quiser, teremos 5 núcleos. E nós vamos trabalhar arduamente. Eu preciso trabalhar mais arduamente. Eu preciso crescer nisso e o Senhor tem me dado essa direção. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos trabalhar e o Senhor vai encher esses núcleos de pessoas. e vão ter muitas pessoas, muitas almas, e as casas vão ficar cheias. Aí a gente vai multiplicar de novo, e vamos ter até o final do ano que vem 10 núcleos muito preparados, com líderes, co-líderes. E esses núcleos conseguem muito bem cuidar de 100 pessoas, porque cada núcleo consegue ter um líder, um casal de líderes, ou uma dupla de líderes e co-líderes, já são 4 pessoas. Mas 4 ganhar 6 é muito fácil, que a obra de Deus já fez. Entendam, vamos entender em nome de Jesus, a parte de Deus já está feita. Irmãos, eu prego aqui, tem vocês ouvindo, olha, Deus é testemunha, porque é uma luta, né? A gente olha para as cadeiras vazias. Eu acho que se cada um tivesse um inferno, o inferno dos pastores seria um mar de cadeiras brancas. Eu sei que a maioria dos irmãos estão descansando, passeando, e acho isso bom. Precisa mesmo. E tem que descansar um pouco, porque ano que vem vai ter muito trabalho e pouco feriado, glória a Deus. Irmãos, eu penso assim, né? Eu tenho 34, vou fazer 35 anos dia 28 de abril. Não me dê gravata porque eu não uso. Se quiser me dar um perfume, eu aceito. E eu sou muito novo. Eu sou muito jovem, muito jovem. 34 anos, eu é um menino. Seu Roberto é jovem, quanto mais eu. Então assim, ó gente, vocês não podem olhar assim, poxa, hoje tem mais cadeira do que a gente aqui, isso me desanima. Meu Deus, vamos pensar uma coisa aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jesus tinha 11. Todos vocês aqui são mais preparados do que os discípulos. É o que a Bíblia diz. Bem-aventurado que não ouviu e creu. Amém ou não? Todos vocês já têm um Espírito morando em vocês. Eles não tinham. Todos vocês, se alguém perguntasse, você crê em Jesus? Você dizia, creio. Talvez um ou outro não dissesse. Talvez eu não dissesse, hein? Com a ameaça de ser morto. Pergunta, você tem alguma obra? Você tem algum trabalho árduo? Você tem alguma perseverança? Ou qualquer coisa tira você do foco? Irmãos, olha lá em Tiago, diz assim, olha, não perca o foco não. Não seja com, não tenha um ânimo dobre. Cuidado. Paulo diz assim, ó, o atleta, ele é muito focado, porque ele sabe que muitos competem, mas só um ganha. Ele diz, olha, o soldado não pode se prender a coisas dessa vida. Não é assim que a palavra diz, amém ou não? Me ajudem, amém ou não? E que não pode tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que se amam e se declaram apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Olha que coisa linda, parece que está falando da vida nova. Todo mundo muito atento, quem ouve, quem fala, peraí, não é qualquer um que eu vou ouvir, não. Tem que ter cuidado com o que você ouve, internet, em livro. Você tem que estar ali, ó. Se isso aqui não combina, não bate com a doutrina do meu pastor, da minha igreja, estou fora. Pode até ser bom, mas estou fora. Então gera confusão. Olha, isso é tão sério que Pedro falou assim, olha, eu não vou mexer com os irmãos aí que Paulo é responsável para não dar nenhum choque. Claro que não ia dar choque, porque eles eram todos guiados pelo Espírito de Deus, cheios do Espírito de Deus, mas ele tinha que ter cuidado. Então ele tem que ter cuidado. A gente fica confuso, fica que nem pombas confusas que se batem, como diz o profeta. Tem perseverança e suporta o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome. Eita Deus, já pensou se eu falar isso de você? Que a gente é perseverante e suporta sofrimentos de todo tipo. Gente, eu quero pegar mais leve aqui. Será que a gente suporta algum sofrimento? Não é nem todo tipo. Mas vamos lá. Pelo menos algum sofrimento a gente tem suportado? Mas vamos adiante, que eu disse que ia ser breve. Entretanto, eu tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro amor, irmãos, aqui não é só amor antigo, não. Esse primeiro no grego é como no português. É primeiro de mais antigo, de mais importante, de principal. Poderíamos até traduzir assim: perdeste o seu principal amor. Vamos lá. Eu queria que você pedisse a Deus a partir de hoje na sua oração assim: Deus, toma o seu lugar de novo. Senhor, toma o seu lugar de novo na minha vida. Senhor, volta a ser prioridade da minha vida. Eu quero, como o pastor falou lá na hora da oferta, eu quero ser guiado mais pelo teu espírito que é por minha emoção, que é pelo meu corpo. Gente, a gente acorda e já é um comportamento natural. Eu não sou contra o WhatsApp, não, nem contra o smartphone. Eu acho que tudo depende de como a gente usa. Mas a gente acorda e vai conferir a mensagem. Acorda e vai conferir a mensagem de Deus para você. Experimenta a partir de hoje. Olha para mim. Eu quero que vocês, a partir de hoje, antes de conferir a mensagem, bota o joelho no chão. Confere a mensagem de Deus para você. Quando você for pegar o celular para ver a mensagem, você vai lembrar de mim. Quando você pegar o seu celular, você vai lembrar. O meu pastor falou que era para eu ajoelhar primeiro. Você quer tentar isso? Diga amém. Engraçado que tem um fenômeno novo que é o sonambulismo digital. Você dorme com o celular ligado à internet e acorda para olhar a mensagem e responde. Cada vez mais comum. Irmãos, nós vamos viver tempo do sonambulismo espiritual. A gente vai levantar para orar e quando acordar está de joelho. Oh, glória, aleluia. Amém ou não? Eu quero ver esse comentário assim. Gente, o que aconteceu comigo? Eu fui dormir deitado e acordei ajoelhado. Aleluia. É isso que Deus tem para nós. Paula saiu esses dias, eu estou tentando jejuar um pouquinho. E aí eu estou lá tomando, fazendo um detox. Aí estou tomando só pastoso líquido, hoje perdi um churrasco, vou te contar, viu, meu irmão? Mas, irmão, é um negócio sério, rapaz. Porque o corpo é forte demais. Um negócio forte é o corpo. Aí ontem eu não consegui, de noite fiz uma pipoca e comi a pipoca. Oh, que delícia, a melhor pipoca da minha vida. Aí hoje tinha uma dor de cabeça, aí eu tomei um cafezinho, mas estou aqui, né? Não é difícil, irmão, te contar, é difícil, corpo é um negócio sério. Agora, se é uma coisa mais forte que o corpo, a alma, a emoção, o pensamento, a obstinação. Recorda-te, pois, onde caíste e arrepente. Esse arrepente aqui significa transformar os seus pensamentos e ações no original. Transforme seus pensamentos e ações, senão você vai botar Deus lá no final da fila, ó. Vai ser primeiro o seu corpo, depois sua alma. Quando não, primeiro a sua carne, que é pior do que o corpo e a alma juntos, porque a carne é a tendência para o pecado. É o pedido para o pecado. São as concupiscências, como diz Tiago. Que opera na carne. Então, eu vou lhe dar uma dica para você. Primeiro, recorde onde você caiu. A Bíblia está chamando tirar Deus do primeiro lugar de pecado. Preste atenção, não vou demorar mais 5 minutos, já estou terminando. Hoje é um punhal. Não que os outros dias sejam espada, né? Sermão chato e comprido. Porque hoje é um punhal. Você, quando for orar, faça esse exercício. Senhor, me mostra, Senhor, onde, como foi acontecer esse negócio. Quem é que comecei a priorizar? Como eu fui tirando o Senhor para esse canteio? Ele vai mostrar para você. Tenha coragem. Ele vai mostrar para você o que você pôs no lugar dele. Tenha coragem. E ele vai mostrar para você como tirar o que está no lugar dele do lugar dele. Tenha coragem. E ele vai mostrar como você fazer para consolar nele seu coração, porque quando a gente tira algo que está no lugar de Deus, a gente tira algo que a gente adorava e a gente sente muita saudade. Tenha coragem. Mas não só isso, persevere. É uma das coisas que ele elogiou. E depois que você tiver consciência do que está no lugar de Deus, começa a praticar de novo as primeiras obras. Aí você diz: ah, pastor, eu achava que era tudo uma questão de prioridade do coração, pastor. Que sim, não são as obras que salvam. Rapaz, como a gente usa a teologia a nosso favor, né? Tiago diz: mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras. Fé sem obra é morta. Todo arrependimento, ele gera uma atitude. É a atitude que comprova o arrependimento? Tem gente que tem atitude sem arrependimento, não vale nada. Mas arrependimento sem atitude também não vale nada. O Senhor quer ser primeiro de novo, amém? Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candeeiro do lugar. Está falando assim, olha, eu... E aqui é uma palavra coletiva à igreja. Se a igreja não mudar o comportamento, vai deixar de ser igreja. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras e as práticas dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Parabéns, você odeia feitiçaria. Isso já é um bom começo. Você odeia pornografia, você odeia feitiçaria. Glória a Deus, isso já é um bom começo. Mas o Senhor tem mais ainda para você. Você lembra lá no Éden? Que o Senhor, quando puniu Adão e Eva, disse: depressa, nós temos que fazer alguma coisa. Nós, é o Pai, o Filho e o Espírito, vem. Porque eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora são como nós, nesse aspecto. Eles não podem comer da árvore da vida, senão vão ser eternos. O que o Senhor está falando é o seguinte: bota o eterno no lugar dele de novo. Porque o prêmio que eu dou a quem tem o eterno em primeiro lugar é se tornar como ele, eterno. Quem come da árvore da vida não morre. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. A gente, às vezes, está pior do que essa igreja de Éfeso aí. Podemos ter algumas qualidades dele. Temos uma boa doutrina. Quebra lá, quebra lá. Mas não vemos escândalos no nosso meio, pela misericórdia de Deus. Mas uma vez eu vi um pastor falar assim: o que você quer ser? Uma boa igreja atrofiada? Uma boa igreja que é boa para si mesma? Ou você quer passar a fazer o que Deus mandou? A gente, irmãos, tem que parar com isso e achar que basta dar um tapinha nas costas. Ó, meu irmão, um tapinha nas costas. Não, você tem que ter coragem de fazer o que Deus mandou. Amém ou não? A minha palavra para mim e para vocês e para a Vida Nova hoje é: esforça-te, tem de bom ânimo. Volta às práticas das primeiras obras. Volta ao primeiro e mais importante amor da sua vida, que é Jesus. E você vai começar a ver essas atitudes mudando. Sabe qual é o nosso grande problema? Fique de pé para você achar que a gente está acabando. Nosso grande problema é que a gente quer começar pela mudança das obras. O nome disso é religiosidade. Na ordem da minha Bíblia, Não é assim. Na hora da minha Bíblia é assim, ó: recorda depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Nós, às vezes, queremos voltar a ter boas práticas espirituais sem nem parar para pensar o que, que a gente errou. Às vezes a gente quer ter boas obras espirituais sem nem ter Deus por prioridade. O que é isso? O que é isso? Irmãos, eu quero trazer uma palavra de temor para vocês. A Bíblia chama de sinagoga de Satanás aqueles que fazem a obra de Deus sem Deus. Não dura muito. A única forma de nós colocarmos novamente o Senhor no seu lugar nas nossas vidas, porque Ele sempre está no lugar dEle, no trono dos céus, é primeiro, passando em revista nosso coração. O que é que está acontecendo? Segundo, se arrependa. Veja isso como erro. Veja isso como algo que é perigoso, pernicioso. Ah, pastor, eu sei que eu tenho errado em algumas coisas. Arrependa em nome de Jesus. E só por último, depois que você colocar Jesus no lugar dele novamente, é que você vai conseguir ter obras dignas de quem se arrependeu. Amém? Só recapitulando. Primeiro, você tem que investigar o que mudou em você. Talvez você não busque mais como antes. Talvez você não ore mais como antes. Às vezes você até tem a rotina de orar, mas é orar por orar. Não é orar para ouvir a voz de Deus. Às vezes você cansou de perdoar o seu marido. Às vezes você cansou de aturar alguém no seu trabalho. Cuidado para você não fazer obras de Deus sem Deus. Primeiro, revista seu coração. Se arrependa com isso. Tenha Deus por primazia na sua vida. A partir de hoje, minhas decisões, por menores que sejam, vão ser baseadas em um Senhor em primeiro lugar. A partir daí, eu decido as outras coisas. O Senhor vai influenciar todas as minhas atitudes. Aí você parte para a obra. E aí ninguém vai segurar você em minha vida nova. Amém, irmão? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, aplique a tua palavra no nosso coração. Nós precisamos que o Senhor faça essa revolução conosco. Em nome de Jesus. Nós precisamos, Senhor, fazer essa obra somente quando o Senhor for primazia na nossa vida. Então, quando nós vamos fazer, alguém pode perguntar sinceramente, pelo menos quando esse for o empenho da nossa vida. Pelo menos quando essa for a dedicação do nosso coração. A tua palavra diz que só não pode ser enrolado ou passado para trás. Perdoa-nos em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto. Porque o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo para podermos cumprir Tua palavra, nos deu poder, está tudo em nossas mãos. Cabe a nossa obediência. E aí veremos coisas maravilhosas. Veremos sinais, maravilhas. Veremos o céu se abrindo sobre nós. O que a Tua parte, o Senhor, já fez. Amém. Amém, meus amados. Deixa eu dar alguns avisos. Terça-feira, o núcleo de Raquel Jackson, 7:30. Terça-feira também, o núcleo de Edna e Chateau. E quarta-feira, lá em casa, no meu núcleo, ok? Amém? Vamos levar os nossos Natanaéis e vamos investir. Eu quero, irmãos, que vocês se dediquem, em nome de Jesus, a que nós tenhamos uma semana que vem com esse lugar aqui não cabendo pessoas mais. Eu quero que você ore por isso. Eu vou orar para você.